asas, aves no outono. Ser autônomos, voar como aves. Traga-me um par de óculos enquanto leio em voz alta. Sinta o cheiro suave te envolvendo enquanto o texto ganha corpo. Palavra voa como um sopro, vira corrente te prendendo. Mire o olhar na estante, retire um livro e descubra uma passagem secreta no mesmo instante. No ambiente repleto de víboras, venenos e plantas carnívoras, nada é tão fácil quanto parece. Só lhe resta o curto espaço pra última prece. O garoto te apresenta uma nova morada e desaparece. A cena em sinal de adeus e tudo escurece. Tudo escurece. A história continua. Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua. Isso mais parece dança, divertido enquanto cê é criança. Mesmo lugar e seu frequentador assíduo. Aqui fora a história continua. Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua. Isso mais parece dança, divertido enquanto cê é criança. Mesmo lugar e seu frequentador assíduo. Em verdades mais sólidas que absolutas verdades, deixando-se levar e acumulando vaidades. Astúcia, casta nobre sobrenome, recrutado pelo mal infame, confundindo os inimigos com o mesmo efeito para os amigos. Sentimentos reprimidos ajudam o opressor a oprimir. Corações que se envolvem comprimir, impulso de fazer o que é certo reprimir. Nada é o que aparenta ser, intenção escondida na sombra do seu ser. O amor é cego, mas não é mudo, e sussurra ao pé do ouvido na entrega. Entrega o segredo e o livro pronto, uma pasta menos no arquivo. A dança o levou onde não queria estar, mesmo o destino do seu genitor. Agora não dá mais pra voltar. Aqui fora a história continua. Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua. Isso mais parece dança, divertido enquanto cê é criança. Mesmo lugar e seu frequentador assíduo. Aqui fora a história continua. Vai lua, vem sol, vai sol, vem lua. Isso mais parece dança, divertido enquanto cê é criança. Mesmo lugar e seu frequentador assíduo. Não quero derrame de sangue. Agora temos que ir até o fim. Já disse, o sangue das massas é sagrado. O sangue não tem importância. Será o começo de nossa história. Numa luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura, você chama como todo nosso trabalho aventura. Nunca aventura, você chama o nosso trabalho aventura. Aventura.